Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos e de cada um de vocês. Sejam todos uma vez mais bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Agradecemos a audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e também pelas gravações à disposição de vocês aqui no site da rádio, na opção Lux Esotérica e também na seção de áudio da loja Esotérica Virtual. É um prazer estar a serviço de todos vocês e nesses estudos que nós estamos iniciando no ano de 2011, nós estamos trazendo para vocês excertos das frases dos mestres de sabedoria que foram publicadas no Brasil alguns anos atrás e que são verdadeiramente pérolas de sabedoria para a nossa consideração, para a nossa inspiração, já que a cada um de nós cabe esta tarefa de se auto-melhorar, de nos purificar, de elevar a nossa consciência, a nossa manifestação nesse mundo. Então nós temos que nos preocupar em estudar estas sabedorias e principalmente, na medida do possível, praticá-las, caros ouvintes, porque hoje e em nenhum outro momento da história da humanidade nunca existiu tanta informação, tanto conhecimento quanto existe hoje em dia. E o que falta mesmo, caros ouvintes, é a prática desse conhecimento. Então nós temos que estar atentos no nosso cotidiano, em todas as ocasiões, estar realmente pronto para praticar esses conhecimentos que nós estamos estudando. Então a Catherine Beechey, que fez a compilação desses textos dentro das cartas que os Mahatmas enviaram aos seus discípulos no Ocidente no final do século XIX, eles estão distribuídos em qualidades, em atributos, e nós começamos no dia de ontem estudar exatamente as frases que tem a ver com a qualidade do altruísmo. E nós vamos continuar esta leitura, os nossos comentários, no dia de hoje. Então a primeira frase de hoje, que é do Mestre Kutumi, é a seguinte: quanto à natureza humana em geral, ela é hoje a mesma que foi há 1 milhão de anos. O preconceito baseado no egoísmo, a falta geral de vontade de abandonar uma ordem estabelecida de coisas por novos moldes de vida e pensamento. E o estudo oculto exige tudo isso e muito mais. O orgulho e uma obstinada resistência à verdade, se essa se chocar com sua anterior noção das coisas, tais são as características da vossa época, especialmente das classes média e baixa. Então nós vemos que nas cartas dos mestres há muitos comentários, principalmente do mestre Kutumi, que foi aquele que escreveu o maior número de cartas para os seus discípulos, pois o mestre Kutumi durante uma temporada residiu inclusive na Europa fazendo estudos, e ali ele deixou uma série de discípulos. Então a sua consciência, que obviamente já se estende às vidas passadas, e ninguém chega ao grau de mestre realmente numa única encarnação, é todo um processo que demanda o desenvolvimento da alma humana. Então com certeza a consciência do mestre se estende até essa faixa de tempo que ele menciona, porque as nossas chispas divinas, ouvintes, elas estão aqui há muito mais tempo do que nós imaginamos. Talvez há mais tempo do que a existência desse próprio planeta, pois antes de nós estarmos aqui sobre a Terra, existia uma outra cadeia planetária, onde o planeta central é esta massa que circula o planeta Terra, o nosso satélite natural que nós chamamos de Lua. E a chispa divina, ouvintes, o eu espiritual que habita o coração do Mestre Kutumi, já tinha atingido o grau de ser humano antes que esse planeta Terra estivesse formado, pois a Terra foi formada dos restos daquele grande planeta cuja última massa que sobrou foi exatamente a nossa Lua. E provavelmente quando o Mestre Kutumi já era um ser humano, nós ainda pertencemos ao reino animal. Mas todos nós tivemos a oportunidade de passar para o reino humano, mas a evolução é muito mais lenta do que nós imaginamos, queridos ouvintes. Com certeza cada um de nós já teve centenas de encarnações no reino humano, mas essa característica do egoísmo, infelizmente, ela permanece. Por isso que o mestre comenta, ou seja, o homem de hoje, o ser humano de hoje é o mesmo de 1 milhão de anos atrás. Ele baseia a sua vida com relação às coisas do mundo no preconceito baseado no egoísmo. Ou seja, quando chega uma informação nova, um novo conceito, quando os mestres, quando os instrutores do mundo vêm até a Terra para trazer a sabedoria, ao invés dos homens aceitarem essa sabedoria, devido ao egoísmo, devido ao outro grande problema que eu já mencionei ontem aqui da humanidade, que é a ignorância, tudo isso, egoísmo e ignorância, formam uma carapaça que criam esse preconceito que impede realmente que a verdade venha à tona. E obviamente que para nós do Ocidente, que temos a nossa cultura judaico-cristã, o exemplo de Jesus realmente é o que mais nos vem à mente, porque realmente é incrível realmente de se imaginar que um mestre como Jesus, que tentou reformular os conceitos do judaísmo, inclusive mencionando para o povo hebreu que ele não estava ali para substituir as suas leis, mas simplesmente para cumpri-las, porque já haviam muitos preceitos espirituais, mas lamentavelmente o judaísmo e o povo hebreu não receberam o Mestre Jesus como realmente ele merecia ser recebido. Muito ao contrário, ele foi perseguido, foi vilipendiado, foi condenado, foi crucificado, morto, mas com o grande poder dos seus ensinamentos, a sua mensagem ainda sobrevive até os dias de hoje. Então nós devemos aprender, caros ouvintes, com este erro histórico que aconteceu. Porque se há 2000 anos atrás, na Terra Santa, os judeus receberam esse mestre, nós também, caros ouvintes, temos recebido mestres, e até essa literatura que nós estamos trazendo para vocês é, uma vez mais, a transmissão das mesmas verdades, da mesma sabedoria para o mundo. Então nós devemos manter os nossos corações abertos, devemos manter o nosso raciocínio arguto, a nossa mente aberta, mas de uma forma ardente para questionar, para que nós não cometamos uma vez mais este mesmo erro. E o mestre completa: o estudo oculto exige esta abertura. Então, quando se tem um determinado orgulho, né, e uma resistência, caros ouvintes, à verdade, quando ela surge à nossa frente, tudo isso são obstáculos àquele que quer realmente a espiritualidade. Porque muita sabedoria já existe no mundo. Agora somos nós que resistimos a isso. Então o altruísmo também chega nesse aspecto, porque nós devemos ser altruístas até conosco mesmo, ou seja, permitindo que a nossa natureza espiritual se manifeste. E o Mestre Kutumi, na próxima frase, ele menciona algo também semelhante, quando ele diz o seguinte: quando os antigos fundadores de vossas escolas filosóficas vieram ao Oriente para adquirir o saber de nossos predecessores, só preencheram o único requisito de uma sincera e altruísta fome de verdade. E isso, ouvintes, é realmente uma verdade histórica, porque realmente a sabedoria, ela caminha nesse planeta na direção do Oriente para o Ocidente. No Oriente surgiram todas as grandes religiões, de lá vieram todos os grandes instrutores espirituais, as grandes escolas do pensamento oculto, espiritual, incluindo-se aí toda essa tradição teosófica que os mestres Kutumi e Moria acabaram defendendo. Tudo isso vem do Oriente, caros ouvintes. Então, muitos e muitos neófitos, que depois se transformaram mestres também para nós, do Ocidente, se encaminharam para as escolas que sabidamente existem no Oriente. Não só no Oriente distante, mas também no Oriente próximo, no Oriente Médio, como no Egito, como na região da Pérsia, da Babilônia, também no Afeganistão, na Índia principalmente, no Tibete e na China. Todos esses locais realmente tiveram escolas maravilhosas. E por lá estiveram grandes filósofos do Ocidente, como Pitágoras, como aqueles grandes filósofos iniciados da Grécia, que por lá estiveram, como Platão, e também com certeza o Mestre Jesus se dirigiu para aquelas regiões. Pelo menos a Bíblia diz que ele foi para a região do Egito. E o Egito sempre foi, ouvintes, a grande porta dos mistérios para nós ocidentais. A escola egípcia, ela tem realmente uma grande importância para nós aqui no Ocidente. E com certeza muitos dos filósofos que nós consideramos clássicos tiveram a sua iniciação nessas escolas. Mas como o mestre disse, o único requisito que esses neófitos ocidentais tinham para se apresentar naquelas escolas era de ter uma sincera e altruísta fome de verdade. Porque as escolas orientais, elas têm regras clássicas de pureza, de profundidade espiritual, que realmente dificilmente, à primeira vista, um ocidental pode preenchê-las. Mas esse altruísmo, ou seja, a fome de conhecimento, a fome de sabedoria, é uma coisa que obviamente deve brotar do nosso peito, mas deve ser sempre uma busca não egoísta. Ou seja, nós devemos procurar o conhecimento espiritual não para nos locupletar com eles, mas sim para o nosso melhoramento e para, obviamente, o melhoramento do nosso entorno, da nossa família, da nossa cidade, da nossa comunidade. Isso os mestres, inclusive, conseguem enxergar muito claramente com a sua clarividência. Eles não precisam sequer perguntar nada para o indivíduo, porque isso já fica claro nas cores da aura de uma pessoa, se ela tem realmente esse nível de desapego. Pois a nossa aura, ela tem na forma de cores todas as informações que um mestre precisa para avaliar realmente as intenções de um de alguém que procure essa instrução, que procure ser um discípulo dos mestres. E temos na sequência mais uma frase sobre o altruísmo, mas agora do mestre Moria, que escreveu o seguinte. E aqui nós estamos falando de cartas, caros ouvintes, que foram escritas realmente pelos mestres de sabedoria. Estas cartas estão, na sua maioria, à disposição na seção de manuscritos raros do Museu Britânico de Londres, o The British Museum. Podem ser visitadas por qualquer um que visitar aquela cidade, desde que faça ali um requerimento, que obviamente não é no mesmo dia que se consegue, mas é agendada uma visita. E essas cartas foram, na sua maioria, materializadas, foram transmitidas desde o seu original, onde elas foram escritas no Oriente, e foram, através de Madame Blavatsky e outros teósofos, foram aqui impressas, por assim dizer. Inclusive, as pesquisas que foram feitas ao microscópio dessas cartas dá a impressão de que elas foram realmente impressas quase que com a mesma tecnologia das impressoras jato de tinta, pois ao olhar ao microscópio, aquelas cartas, as letras são compostas de muitos e muitos pontinhos adjacentes. Só que essas cartas são dos anos de 1880 até 1890 e pouco, uma época que nem sequer se sonhava com computadores, muito menos com impressoras, caros ouvintes. Então essas cartas realmente são um documento esotérico que, obviamente, o Museu Britânico as aceitou exatamente por, não só por essas características, mas pelo conteúdo delas terem sido impressas em praticamente aquele antigo papel de pão, né? Folhas que parece mais um papel vegetal, onde a tinta parece estar dentro do papel, como se ela tivesse sido colocada ali dentro e não passado pelas margens do papel até a posição que elas estão. Realmente é algo realmente muito extraordinário que provocou essas cartas aqui, e realmente não só a maneira como elas vieram, mas o conteúdo delas realmente são excepcionais. Mas ainda sobre o altruísmo, o mestre Moria nos fala: o mundo obscureceu a luz do verdadeiro conhecimento, e o egoísmo não permitirá a sua ressurreição, pois ele exclui e não reconhece a integral filiação de todos aqueles que nasceram sob a mesma e imutável lei natural. Pois, infelizmente, ouvintes, uma das maiores expressões da ignorância humana é exatamente a discriminação, o racismo que existe entre as inúmeras etnias humanas que existem no mundo, e lamentavelmente o ser humano sofre extremamente com esse problema, porque lamentavelmente o ser humano não se reconhece ainda como uma única um único conjunto de seres nesse planeta. As pessoas, lamentavelmente, no passado, e hoje isso vai sendo sanado pelo conhecimento científico, que já demonstrou por A mais B que praticamente existem pouquíssimas diferenças genéticas, não chega nem a 3% do código genético dos seres humanos, tem diferenças entre pessoas que nasceram no Oriente, na África, na Europa e nas Américas. Então nós somos realmente uma única comunidade, uma única espécie é a que conforma a humanidade nesse planeta. E se nós não nos enxergarmos assim, realmente nós vamos evoluir muito pouco espiritualmente, pois o altruísmo precisa substituir esse egoísmo que se manifesta das mais diversas formas violentas, e o racismo, caros ouvintes, está os diversos tipos, né, de discriminação racial, de casta, de sexo, de cor, de idade, tudo mais, tudo isso precisa ser varrido da face da cultura humana para que nós comecemos a dar os passos verdadeiros rumo a uma civilização espiritual. Então nós temos aqui uma outra frase do mestre Moria que nos diz o seguinte: um grupo de estudantes das doutrinas esotéricas que pretenda colher espiritualmente quaisquer proveitos deve manter-se em perfeita harmonia e unidade de pensamento. Cada qual, individual e coletivamente, tem que ser integralmente altruísta, gentil e cheio de boa vontade, pelo menos em relação a cada um dos outros, sem falar na questão da humanidade como um todo. Não deve existir entre os do grupo espírito de partidarismo, murmurações, má vontade, inveja, despeito, vaidade ou cólera. O que fere a um deve ferir os outros. O que regozija a deve encher de prazer a B. Tal é o estado absolutamente exigido por nossas regras e leis. E isso se manifesta, ouvintes, em toda a organização humana. Sempre que um grupo humano é estabelecido e um grupo que se une para estudar, para praticar os preceitos espirituais, ele é um grupo humano muito especial, porque ele deve partir do princípio da unidade da vida, deve partir do princípio da fraternidade, e nós vemos que muitas vezes esses grupos, que às vezes são formados com as mais nobres ideias, eles acabam descambando e surgem brigas, surgem dissensões, porque muitas vezes os grupos são usados como equipamento político, os grupos são enxergados como meios da obtenção de recursos financeiros, econômicos. Os líderes muitas vezes desses grupos se tornam ditadores, se tornam verdadeiramente autocratas, e aí, ouvintes, cessa qualquer possibilidade realmente de que o altruísmo prevaleça, porque o mestre diz: em qualquer grupo, e especialmente aqueles que se unem para estudar as doutrinas esotéricas, nele cada um individual e coletivamente, cada pessoa tem que ser integralmente altruísta, porque o grupo de pessoas unidas, quer seja numa assembleia religiosa, quer seja numa loja maçônica, numa loja teosófica, num capítulo Rosa Cruz, aonde quer que seja, caros ouvintes, que as pessoas se sentem em grupo para fazer um trabalho ritualístico, para fazer um trabalho de estudos, realmente as pessoas precisam deixar os seus eus de lado, as suas preferências, para que haja então a criação de uma mente coletiva, aonde tudo que a espiritualidade possa derramar ali seja partilhado por todas as pessoas. Porque se os indivíduos quiserem se sobrepor uns aos outros, então aí, ouvintes, lamentavelmente, aquilo que era para ser um vaso perfeito para conter uma sabedoria espiritual acaba se transformando, na verdade, num recipiente para um veneno que vai sendo criado, que vai infestando, que vai deixando as pessoas doentes e vai provocando realmente dissensões, brigas. Então não é incomum que infelizmente, as religiões e grupos acabem se tornando violentos e acabem indo aí até contra os princípios espirituais que eles realmente gostariam de pregar. Então nós devemos meditar muito sobre isso, e inclusive se os nossos grupos que nós participamos não estão aí incorrendo nesses erros. Mas nós estamos chegando aqui no final do nosso primeiro bloco de hoje do programa Lux Esotérica. Muito felizes aí pela grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e de vocês também que estão nos acompanhando aí pelas gravações. Vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros amigos ouvintes, retornamos agora ao vivo no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está estudando com vocês as frases, os excertos das cartas dos mestres de sabedoria. E agradecemos muitíssimo aqueles que estão acompanhando ao vivo o nosso trabalho nesse momento e aqueles que estão nos acompanhando pelas gravações, tanto na internet e a qualquer hora do dia, ou também pelos discos que são distribuídos com este material. E estas cartas, estas frases que nós estamos lendo, estão à disposição de vocês lá na página da Loja Esotérica Virtual, na primeira página. Se vocês acessarem lá as frases, as cartas do Mestre Kutumi, do Mestre Moria, que falam do altruísmo, vocês terão para sua meditação essas mesmas frases. Aqui na nossa tela está um link aqui na página da rádio para vocês acessarem esse material. Também vocês podem adquirir o livro Meditações, Excertos das Cartas dos Mestres, que é um livro de bolso que tem essas frases, que é da editora Teosof, que está à venda também lá no site da Loja Esotérica Virtual. Não vai ser por falta de do material que vocês não vão meditar a respeito dessa sabedoria que nós estamos colocando aqui para vocês, caros ouvintes. Como o Mestre Kutumi nos diz: amigo, acautela-te do orgulho e do egoísmo, duas das piores armadilhas para os pés daquele que aspira a ascender os altos caminhos do conhecimento e da espiritualidade. E outra frase: a natureza humana tornada vil pelo egoísmo, pondera bem estas poucas palavras. A natureza humana tornada vil pelo egoísmo. Desarraiga toda a causa do mal que possas pensar, percorre-a até as origens e terás solucionado um terço do problema do mal. Realmente o antípoda do altruísmo, caros ouvintes, que é aquilo que é a virtude que nós estamos expondo aqui para vocês com essas frases, é exatamente o egoísmo. Essa que é uma das duas mais importantes mazelas da humanidade. A outra, obviamente, que é a ignorância. Nós temos realmente, cada um de nós precisa se autoanalisar, se auto-perceber da onde provém o nosso egoísmo. Porque nós nascemos nesse mundo e nos imaginamos como sendo únicos, como sendo o fruto, muitas vezes, né? Lamentavelmente, as religiões alimentam essas ideias na cabeça das pessoas, de que nós somos uma criação quase especial de Deus nesse mundo, que ele, a cada vez que nasce uma criança, ele sopra nas narinas daquela criança uma nova alma. E não é isso que nos ensinam os conhecimentos orientais, ouvintes. Sim, nós viemos do seio do coração de Deus, mas nós fomos emanados e nós somos unos com este coração de Deus, ouvintes da nossa parte espiritual, E a partir daquele momento da nossa emanação, nós começamos a peregrinar. Nós começamos a descer cada vez mais na matéria, e é essa realmente a fonte, caros ouvintes, do egoísmo. Porque nós estamos aqui nesse mundo e o nosso cérebro realmente foi construído do zero nessa encarnação, e não é no nosso cérebro que está a memória de quem nós somos espiritualmente. Não é buscando ali dentro dos nossos neurônios, caros ouvintes, das suas conexões, é que nós vamos descobrir isso. Mas sim e apenas se nós meditarmos profundamente em quem nós realmente somos e se nós formos sagazes o possível para perceber as condições que nos rodeiam, quais são as facilidades, as dificuldades, quais são as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós odiamos, as pessoas que nos amam e as pessoas que nos odeiam. Se a nossa vida é boa ou ruim, ouvintes, é devido a uma série que nós ainda não conseguimos enxergar de atos e de pensamentos pretéritos que nos trouxeram até esse momento do universo. Cada um de nós foi e é, caros ouvintes, o artífice do que está acontecendo conosco. Nós não somos vítimas do universo, nós somos, na verdade, entidades criadoras do universo e devemos tomar nas nossas mãos a responsabilidade pelo que está acontecendo. Então, nós somos pessoas egoístas, ouvintes, porque nós incorremos nessa ignorância de não atentarmos para o fato de que esta não é a primeira vez que nós estamos surgindo sobre esse planeta. Nós não foi a primeira vez que Deus soprou o Espírito Divino nas nossas narinas. Nós já estivemos aqui nesse planeta dezenas e dezenas, centenas e centenas de vezes, ouvintes. Já vivemos nesse planeta como homem, como mulher, já fomos crianças, já fomos jovens, já fomos velhos, tivemos saúde, tivemos doenças, já morremos das mais diversas causas e já tivemos muitas e muitas realizações. Já com certeza tivemos encarnações em que nós fomos músicos, em que nós fomos religiosos e principalmente tivemos muitas encarnações onde nós fomos exclusivamente profanos, vivemos uma vida translocada e tudo isso foi gerando o quê? Karmas, caros ouvintes, karmas que foram se acumulando e que nós não podemos pagar toda essa dívida de uma única só vez. Porque se nós tentássemos chegar no banco do karma, né? Se ele existisse, o guichê do banco do karma, e chegássemos lá, encostássemos a nossa barriga lá naquele balcão e disséssemos: eu quero pagar todo o meu karma agora, de uma vez só. Porque isso, caros ouvintes, nos traria tantas doenças, tantas confusões, tantas dificuldades que nós realmente não suportaríamos. Então, quando aquela sabedoria popular, caros ouvintes, diz que Deus dá o cobertor de acordo com o frio, na verdade, se nós trocarmos Deus aí nessa frase pelo karma, ele realmente nos dá, ouvintes, para cumprir o karma que nós suportamos levar nas nossas costas. Nós temos realmente uma carga ainda muito grande, um fardo muito grande para carregar. E estando aqui nesse mundo, caros ouvintes, nós realmente precisamos uma vez mais reconectar a nossa natureza e perceber que, como o próprio mestre aqui disse, se nós percebêssemos a raiz desse nosso egoísmo, que é essa nossa ignorância do que nós realmente somos, um terço do problema dos males nós já teríamos resolvido, porque nós, obviamente, pararíamos naquele instante de incorrer em qualquer situação onde nós estamos nos prejudicando e prejudicando o nosso semelhante. Porque realmente, se nós fôssemos tão materialistas ao ponto de acharmos que nós temos uma única só vida, que nós não vamos viver sobre essa terra de novo, que não existe alma, que não existe espírito, então eu pergunto a vocês, ouvintes, por que que nós iríamos respeitar as leis? Por que que nós iríamos andar na mão nas ruas? Por que que nós íamos obedecer os limites de velocidade? Por que que nós iríamos respeitar a propriedade alheia? Por que que nós não sairíamos por aí matando, roubando, estuprando, indo contra todos os preceitos, não só estabelecidos pelas leis, mas contra todos os princípios morais? Por que que nós não viveríamos como devassos, como pessoas que só se preocupam com a matéria, subtraindo as posses e realmente tomando tudo para nós, vivendo de uma forma que a única solução para nós seria sermos presos, ou seria que a polícia nos pegasse, nos matasse ou nos trancafiasse numa cela de uma prisão, caros ouvintes? Porque nós, ouvintes, já sabemos que se nós transgredirmos as leis do universo, e as leis dos seres humanos, de uma certa forma, tentam reproduzir essas leis, quando nós transgredimos essas leis, nós sofremos. É por isso que nós respeitamos, ouvintes, e quanto mais evoluída é uma pessoa, mais respeito, mais reverência ela tem pelos outros e principalmente por si mesmo. Porque se nós não nos amarmos e não nos respeitarmos a nós mesmos, nós não poderemos praticar aquilo que ensinaram os mestres. Pois eles pedem atos, caros ouvintes, de altruísmo, atos de amor, mas se nós não formos altruístas conosco mesmo, se nós não amarmos a nós mesmos, se nós não mantivermos a nossa estima lá em cima, nós não poderemos dar nada para ninguém. Então, se nós pudermos nos interiorizar até sentir, ouvintes, e isso obviamente que é uma jornada de autoconhecimento, sentir realmente o que nós somos para realmente perceber o porquê nós ainda estamos aqui caminhando no chamado Vale de Lágrimas, é porque nós ainda temos muita coisa a aprender. E a próxima frase, ouvintes, aprofunda mais ainda a questão, pois o mestre Kutumi nos diz o seguinte: o ocultismo não é a aquisição de poderes, e poderes ocultos, espirituais, e nem também a busca da felicidade, porque o seu primeiro passo, ou seja, do caminho do ocultismo, é o sacrifício, e o seu segundo, a renúncia. E aí, caros ouvintes, é que a porca realmente torce o rabo, porque muitas pessoas que estão hoje começando a dar os seus primeiros passos na espiritualidade realmente confundem as coisas, porque elas começam a ler livros espiritualistas, começam a frequentar entidades que têm estudos espirituais, e elas não percebem, caros ouvintes, que se elas não tiverem realmente uma orientação, se elas não forem já almas um tanto despertas, que já têm uma certa experiência, o que elas vão fazer ao entrar nesse conhecimento ou ingressar nessas organizações é transferir o foco do seu egoísmo, da sua vida mundana, da sua vida profana, para essa vida espiritual que a pessoa começa a trilhar. para a sua religião, para o seu grupo esotérico e tudo mais. Pois percebam bem a profundidade do que o mestre disse aqui. O ocultismo, caros ouvintes, o esoterismo não é a busca de poderes, ou seja, não é o engrandecimento do nosso eu pessoal. E tampouco é a busca da felicidade. Porque muitas pessoas acham que entrando para uma religião, entrando para uma ordem secreta, entrando para a maçonaria, para a Rosa Cruz, para a Sociedade Teosófica, para um grupo espírita ou qualquer outro movimento, que elas então vão ser o quê? Mais felizes e vão ganhar novos conhecimentos e novos poderes. Essa é uma visão totalmente mundana e egoísta das coisas. Porque a pessoa que, obviamente, entrar lá tão iludida dessa forma, ouvintes, ela vai até ouvir esse conhecimento, mas ela não vai ter percebido ainda o que o mestre quis dizer aqui, quando ele disse nessa frase que não tem nem duas linhas, quando ele diz o seguinte: porque nesse caminho da espiritualidade, do esoterismo, do ocultismo, o primeiro passo é o sacrifício. Ou seja, é deixar de lado, caros ouvintes, o nosso eu mortal. E o segundo é a renúncia. É deixar aquelas coisas às quais nós nos apegamos, as pessoas, as coisas, para permitir que uma transformação interna ocorra e que o nosso eu espiritual possa se manifestar. É uma frase realmente muito profunda, vou até ler de novo, porque vale a pena vibrar no éter, caros ouvintes, mesmo que nós não tenhamos capacidade ainda para realizar na plena acepção dos termos aqui colocados, mas fica aqui a nossa vontade que cada um de nós consiga um dia praticar isso. O ocultismo não é a aquisição de poderes ou a busca da felicidade, porque o seu primeiro passo é o sacrifício e o seu segundo, a renúncia. Mas vamos em frente, caros ouvintes. Mais uma frase dos mestres de sabedoria, esta agora presente na carta única do Mahashohan, aquele que era considerado pelos mestres como seu superior. E naquela carta ele disse o seguinte: o que constitui o verdadeiro teosofista, ou podemos dizer também o verdadeiro ocultista, o verdadeiro espiritualista, não é o propósito determinado e individual de atingir o Nirvana, que é a culminância de todo conhecimento e sabedoria absoluta, o qual, afinal, não passa de um egoísmo exaltado e glorioso, mas sim ele é a busca, com alto sacrifício, dos melhores meios de conduzir o próximo ao caminho correto e fazer com que o maior número de nossos semelhantes dele se beneficie. Isso está realmente, caros ouvintes, em completo acordo com o que disse o mestre Kutumi. Porque muitas pessoas, na verdade, querem a espiritualidade para fugir dos seus problemas e não compreende que a espiritualidade é algo não só transcendental, mas que não tem relação nenhuma com esse mundo aqui que nós vivemos, essa nossa experiência limitante que nós temos aqui na matéria. E aí, como eu disse, caros ouvintes, as pessoas começam inicialmente a estudar esses assuntos e imaginam que elas estão, então, podem se iludir ao ponto que elas estão se encaminhando para a salvação, estão se encaminhando aqui, como diz o mestre, para o Nirvana, e o mestre joga um balde de água fria nesse tipo de raciocínio quando ele diz que o nirvana, caros ouvintes, que é, obviamente, a cessação de todas as limitações, a penetração na consciência mais elevada que está dentro de cada um, mas que isso, no final das contas, é, caros ouvintes, um egoísmo exaltado e glorioso. Porque a maior parte dos mestres, caros ouvintes, dos iogues que atingiram esse nível e que teriam até o direito de gozar esse nirvana durante eons, durante eras e eras, porque obviamente que ninguém chega no nirvana por acaso, não é tomando uma droga qualquer, não é fazendo tal ou qual técnica de meditação que a pessoa chega ali. Ela chega ali por uma pureza, chega ali por um alto sacrifício. Mas a maior parte dos Mahatmas, dos mestres, dos grandes iluminados, eles resignam, caros ouvintes, eles renunciam ao nirvana por amor ao próximo, pelo amor à humanidade, e permanecem conosco. Pois seria o seu direito de gozar aquele nirvana, mas eles realmente não o fazem. Então nós temos que pensar a esse respeito, se nós não estamos nos enganando quando nós realmente procuramos, né, nos locupletar com os nossos conhecimentos, com a nossa filiação com outras entidades. Então o mestre Moria nos fala a esse respeito de filiação, aqui uma frase interessante: estão fadados ao desapontamento os homens que se filiam à teosofia com o propósito único e egoísta de alcançar poderes, fazendo da ciência oculta seu único ou principal escopo. Isto, mesmo que a ela não se filiem. Porque há muitas pessoas que, obviamente, como eu disse, transferem o seu egoísmo para essa busca espiritual. E o mestre Kutumi aqui, com mais duas frases, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. O mestre Kutumi nos diz o seguinte: há, porém, indivíduos que, sem exteriormente manifestarem qualquer traço de egoísmo, são intensamente egoístas em suas internas aspirações espirituais. Esses seguirão o caminho por eles escolhido, com os olhos fechados aos interesses de todos, exceto o deles próprios, nada vendo fora do estreito caminho cheio de sua própria personalidade. Acham-se tão inteiramente absorvidos na contemplação de sua suposta retidão, entre aspas aqui, que jamais coisa alguma lhes parece correta fora do foco de sua própria visão, deturpada pela complacente contemplação de si mesmos e de seu julgamento do bem e do mal. Então, caros ouvintes, isso realmente complementa aquilo que eu comentei. Ou seja, as pessoas que ingressam em movimentos espiritualistas, não por isso apenas elas se tornam, obviamente, espiritualizadas. Muitas podem estar realmente desviando o seu egoísmo e o seu foco, do seu fechamento da sua consciência para esses estudos. Nós temos que ter muito cuidado. Então, e aqueles, obviamente, que trabalham de uma forma altruísta têm as suas recompensas. Como diz aqui o mestre Kutumi, esta pessoa, aqui mencionando uma outra pessoa, tem trabalhado altruisticamente pelos seus semelhantes através da sociedade teosófica e de outros movimentos e está tendo sua recompensa, embora nem sempre se aperceba disso. Pois como nós dissemos ontem aqui, ouvintes, aquele que trabalha completamente, desapegadamente pelo seu próximo, praticando a caridade, praticando a todo tipo de ação, caros ouvintes, que beneficie o seu semelhante. Esse verdadeiramente pratica o altruísmo, esse está realmente trilhando o caminho da espiritualidade. Porque, como em outros programas aqui nós já tivemos oportunidade de falar extensamente, é no caminho do retorno à nossa natureza espiritual, nós não iremos mais acumular coisas, nem conhecimentos, e não iremos acumular mais nada, mas sim nós vamos nos transformar em grandes doadores, em pessoas que querem dar, caros ouvintes, de si mesmo, na tudo o que estiver à nossa disposição. Ou como bem resumiu São Francisco, naquela frase que infelizmente hoje em dia é usada para todas as coisas, mas não para o que é certo, é dando que se recebe, caros ouvintes. Porque no caminho da espiritualidade, nós devemos procurar estar a serviço do nosso semelhante, não procurando nenhum tipo de recompensa, mas sim procurando realmente realizar aquilo que já está dentro do nosso âmago, que é a imitação, caros ouvintes, a emulação da própria divindade, que tem no sol o seu grande centro energético, e os raios do sol vão a todos os pontos da superfície desse planeta, descendo aos lugares mais belos ou aos lugares mais lúgubres, mas dando a luz para todos esses locais indistintamente. Ou como as águas das chuvas que se espalham pelos locais os mais belos, mas também penetram nos locais mais abjetos, mais repugnantes, sem considerar para onde está indo. E assim também deve ser a nossa consciência, ouvintes, procurar transmitir ao nosso semelhante, aqueles que estão ao nosso redor, o máximo que nós pudermos fazer, nos anulando e proporcionando assim a oportunidade para que o nosso eu espiritual surja, nasça aqui nesse planeta. Mas, ouvintes, o tempo urge. Então estamos chegando ao final de mais esse programa Lux Esotérica. Então agradeço uma vez mais a audiência de todos, mas os convoco para fazermos juntos a última vibração desse programa, focalizando uma vez mais a nossa chispa espiritual, que obviamente está dentro de cada um de nós e que nós diariamente nós precisamos fazê-la brilhar, caros ouvintes, dentro dos nossos corações, fazer com que ela guie os nossos passos. Vamos, ouvintes, uma vez mais, focalizar a nossa atenção nos centros dos nossos corações, sentindo o nosso batimento cardíaco, e vamos visualizar ali dentro dos nossos corações o brilho da nossa chispa divina, aquela joia inefável que repousa sobre o lótus do nosso coração. Visualizemos a sua luz se expandindo, abarcando toda a nossa natureza física, que essa luz comece a pulsar, comece a se propagar pelo universo. Que nós possamos nos lembrar diariamente, caros ouvintes, que dentro de cada um de nós, de todos os seres humanos, está uma chispa idêntica àquela que está em nós. Vamos procurar compreender, realizar, internalizar o sentido das palavras desse mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros irmãos, que assim seja. Que o Espírito da Verdade continue a iluminar as nossas mentes dentro das nossas considerações e que esse programa possa estar a serviço de vocês, ouvintes, sempre enquanto a divindade nos permitir, nos conceder saúde, vigor para estarmos aqui. Nós, com muita felicidade, estaremos aqui a serviço de todos vocês. Nos despedimos desejando a todos um ótimo descanso, uma ótima noite e esperamos estar com vocês aqui nas próximas edições do nosso programa Lux Esotérica. Vai ficar com vocês agora a programação interativa musical aqui da Rádio Esotérica FM, que durante todo o dia traz sempre muito boa música e de uma forma interativa com vocês. E à noite aqui no programa Lux Esotérica, muita sabedoria para a sua alma. A todos vocês transmitimos um forte, um fraterno, um caloroso abraço, caros ouvintes. Uma ótima noite. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.